Salvador, Rio 9642. Suba 300, Gol de Gonza, Rio. Sente para o 300 no Pro de Gonza 9642. Saída Gol e transição Gonza. No perfil da Gol e Gonza, é isso? Afirmativo. Sente. Web 6747. Prossiga. Ok, vamos à nova autorização. Web 6747 está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Ridge 58, prevista a saída Gole, transição Gonza, curva à direita após a decolagem, pista em uso é 1-0, menos de 90 metros, a frequência do controle é 119.35, o seu transponder é o 5065, Web 6747. 340 Guarulhos, Aprovisc 58, Gole Gonza, pista 10, menos 90 metros, 1935, muito grato por toda a colaboração, transponda 5065. Afirmo, chame para o pushback. Camara. Total 9908. Tá 3178 para pushback acionamento na posição 5. Tá autorizado, pushback acionamento no gate 05, tá 3178. Autorizado, pushback acionamento 05, 3178. Controle Salvador, Rio 9642. Chega 42. Agora o senhor já autorizaria voarmos direto Gonza? Solicite ao Centro Recife, no 288 ou no 264 agora, Rio. Gente, no 288 ou no 264. Isso, até mais. Thank you. Autorizado, pushback acionamento no 4, web 6747. Vai iniciar. Para o táxi, o TAM 3178, o POB é 146, 2 horas e 50, alternando Salvador. Ciente, TAM 3178, autorizado táxi, é Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da 10, TAM 3178. Táxi Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da 10. Controle Salvador, uma boa noite, web 7701. B701, desça 2000 pés, via chegada Mari, ajuste no 014, reporte localizador. Via Mari, poderia confirmar 3000 pés, confirmar? 2000 pés. 2000 pés na Mari com 1014, confirmativo. Dando confins. Web 6747, está autorizado o táxi via Índia, Alfa Charlie, até a ponte espera da pista 10. Número 2 para decolagem. Sente, número 2, Libre Táxi 6747. Otan 3178, a linda colhe sem parada. Vento no 60 graus, 5 nós. Vitor alinhar e decolar sem parada, Otan 3178. Centro do Marília iniciando, o próximo ponto de espera pronto, objeto 6747. Mantenha a ponte de espera. Manterá. Oi? Saudade, boa noite, total 9908. Pronto para a cópia, total 9908. Total 9908 está autorizado, 360, nível 360 para Guarulhos, pela altura 258, previsto saída Gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem, pista em uso ao no zero, frequência do controle, 119 decimal 35, seu transponder ao 5101, no total 9908. Ok, 360 para Guarulhos, vida Gole Gonza, curva direita após, decola 10, 7935. 5101, possível? 5101, afirmo. Obrigado. Web 6747, ali mantém. Ali mantém, 6747. Decola de Salvador agora ao 802, chame o controle 199 decimal 35, um bom voo, tá 3178. 1935, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, tá 3178, passo 025, boa noite. 3178, suba 270, Pulca, Aracaju, vigilância. Pulca, Aracaju, 270, tá 3178. Web 6747, está autorizada a decolagem, o vento é 1970 graus, 4 nós. Esse ano 6747. Web 6747, decola de Salvador agora 05, chama o controle 199 decimal 35, um bom voo. 1935, obrigado. Salvador Web 6747, boa noite. Boa noite, Daildiné 340, vigilância. Daildiné 340, vigilância. É, senhor, é, foi autorizado Gole Gonza. Guardando. Pronto, Salvador, boa noite, 3520. Gole Gonza 6747. Gole Gonza, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, tá 3520. Boa noite, 3520. Prossiga. Cruzando no 75, na proa de Amon. Perdeu contato com o Recife? Pronto, mandaram já transferir para o controle. Salvador, possibilidade da proa de Gole, da presente? 6747. Gole autorizado. Graças. 3520, reporte atingindo 110. Faltará atingindo 110, está presente 2A. Web 6747, Recife agora no 288, no 264. 288, 264, obrigado, boa noite. Chame a torre agora 118-6. 118-6, obrigado. Oi, Salvador Web, 6701, boa noite. Reporte, tem embaixo checado avistando, senhor. Está embaixo checado avistando. Web 6701, bem-vindo a Salvador, pista livre, autorizado pouso, cabeceira menos 90 metros, com essa pista, menos 90 metros. Vento no 70 graus, 5 nós, ajuste 1014, Web 6701. Relativo, menos 90, avistando. Firmo. Autorizado, pouso, Web 6701. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Bruno 7-4, tem informação alfa. No 7-4, prossiga. Gente da alfa, cruz 80 por 20, na mão. Firmativo. Obrigado. 3, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via alfa, reporte para ingresso na Taxi Juliette nesta frequência, 6701. Aí, lembrando, na primeira que é à direita, prossegue pela alfa, reporte para ingresso na Juliette, Fiat 6701. pushback total 9908. No pote 3, senhor, autorizado, pushback, chame táxi, 9908. Ok, obrigado, 8. Controle Salvador, boa noite, voo 896. No 896, boa noite, autorizado 2000 pés, via chegada Mari, 1014. 1014, via chegada Mari, solicito a RNAV, por gentileza, da 10. Está presente, vou encerrar Vitor 366. Vitor 366, voo 1896, descendo para 2500. Isso, 2.500 com ajuste em 1.014. 1.014, grato. Controle Salvador, boa noite, voo 1.805. Ciência da informação, Alfa, cruza 1.80. 1.805, desça até o nível 050. Chegada, Mari. 050, Mari.